você falou pra mim ser livre é ser feliz. Às vezes é assim, às vezes não. Tenho que aceitar essa vida é mesmo assim. E depois de tanto amor, sou livre outra vez. Estou livre outra vez pra sair e procurar o que só em você eu consigo encontrar. Livre pra ficar vendo o sonho se acabar. E sem você aqui sou livre pra e depois.